as mulher pelada e a Glock de roupa. Dois menor veneno, vigia na porta. Não se assuste se amanhã eu tiver com outra. Muito querido e perigoso essa fofoca. Eu tenho um celular pra antes e outro pra depois da meia-noite. Vários nomes pra confundir os vermes, cuzão, mano. Eu mirei longe, acertei na metade, tu nem sabe aonde. Já perdeu de vista um tempo e fé no horizonte. Tem um lugar que a gente se ama e não se esconde. Nem mascara as roupas de marca e a mente expande. Fugir junto com alguém que valha, eu sou da rua, mas é isso que eu sonhei pra mim. Mulher pelada e a Glock de roupa. Dois menor veneno, vigia na porta. Não se assuste se amanhã eu tiver com outra. Muito querido e perigoso essa fofoca. Eu tenho um celular pra antes e outro pra depois da meia-noite. Vários nomes pra confundir os vermes, cuzão, mano. Eu mirei longe, acertei na metade, tu nem sabe aonde. Já perdeu de vista um tempo e fé. Oh, mãe, me perdoe pela bagunça na sacada. É que ontem eu esqueci meu endereço. Eu tava com duas dentro da X6. Uma era atual e a outra man. Imagina a merda que eu arrumei, mas eu juro que não foi minha intenção. Só fui perceber depois que acordei. Tô arrependido, mas foi muito bom. Triamoroso, menage. Clima gostoso, sexo selvagem. Fala a verdade que no fundo você gostou disso. Dentro do carro, vidro fechado, com a mulher pelada e a Glock de roupa. Do menor veneno, vigiando a porta. Não se assuste se amanhã eu tiver com outra. Muito querido e perigoso, essa é a fofoca. Ô fé, e outro pra depois da meia-noite. Vários votos.